Aguarde. Para 3192, autorizado ITAP. Direto ITAP, para 3192. Chame o centro Recife, a frequência 1251, alternativa 13395. 251, 3395, voo 2017, boa tarde. Cruzado táxi, via IG Alfa, ponte esperada 10, Chame Torres, 1895, QNH 10113, boa viagem. 1903. Só fala com 967 no gate 4, puxa para dentro. 604, aguarde para o pushback no 967. Aguarde. Uma granada da Azul, livre essa frente, está livre em ingresso na Juliette para o portão 11, seguindo o fórum da Inferno, no 738. Positivo, vai esperar o Azul passar, vai seguir para o pátio e seguir a picape follow me da Infraero. 884 na posição 3, pushback acionamento. Projeto 3, número 2 no setor, aguarde no 884. 884, temos lá. Tem uma aeronave já da companhia, solicitou no gate 04, após a solicitada mesma, autorizarei o circuito, ok? Quatro, isso é o nível 080, chegada Mari. Primeira chegada na Mari, né? A 3154, controle. Prossiga, 3154. Inicialmente desça para 3 mil pés, na 3154. Informo que o vento na pista está agora de 210 graus, 220 graus com 9 a 10 nós. É, o senhor pretende pousar na 10 ou solicita pouso na 28? Está seca, né? Confirma aí. A 3154, vento 220, 220 graus e 10 nós na pista em Salvador. O senhor prefere aí tentar pouso na 10 ou prossegue para 28? A gente só queria confirmar se a pista está molhada ou seca, senhor. Perfeito, a gente vai questionar junto a torre, da 3154. Prossiga para 2 mil pés, o ajuste no 0, 1 no 3013. Arbor, voz direto de destino. 1208, controle, acione 5554. Copiado, 3154, resposta estabilizada. 2 mil pés, 1013. Passará, 3154. Tchau. Praia Golf para acionamento táxi, chame torre 1895, correio POB. Azul 4462, desça para o nível 040. 4462, corrigindo 4462, 4000 pés, 1013. 4013, Brasil 4462. 6314, reautorizado ao 050. 050, 6314. A bordo, alterna Guarulhos, Santana 0328. Autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto esperado no 0, torre em 1, 1895, QNH 1013, boa viagem. Frente Índia e Alfa, ponto espera 10, 1895, 1013, 967, boa tarde. 9710, seu estimado de pouso, Golfo Passear. 4 após companheiro da retaguarda, pode puxar? Sim, após companheiro da retaguarda livrar reporte para o táxi do 184. 4. 1840, chamado de pouso, 1 mil pés da GL, vai manter a linha do litoral ou prossegue direto? Vai ser água, confirme? Comandante Azul 4065, saída da El, passa 2100. 4065, suba ao 340, saída da El, vigilância. Na saída da El, nível 340, quando possível para o aborto ou Leda, por favor. 4065, voe Leda. Leda, obrigado. Corpo Papa Serra, Salvador, operação visual. Visual nos mínimos e reporte passando o través de Vera Cruz, Golfo Papa Serra. Adota 3154, complete aproximação, torre em 1-1-8-95. 3295, obrigado. Torre, gol 1-9-6-7, ponte espera da 1-0. Gol 1-9-6-7, torrezada alinhada, decolar pista 1-0. Vento 2-2-0 graus, 8 nós. Cliente autorizado, linha de colar 1-0, voo 1-9-6. Solo Salvador, 35241, instruções de tráfego para a vitória da conquista. Cliente aguarde de cobre 5241. Aguardando 5241. Presumo 5-4, continue a aproximação, pista 1-0, chuva aí nas imediações do marcador externo, sobre a pista ainda não, continue a aproximação, aguarde pista livre, o TAM 3154. Para o táxi, 132, 132 a bordo, 1 hora e 53 até na ICI. Sonomia? 1 hora e 53, todos. Motorizado táxi via engine alfa, no ponto de esperada no zero, chame torre, no 895, QNH no zero, no 3, Goiás. QNH 295 com a torre, com 13184, Goiás, no trabalho. Tá, 3192, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reposta estabilizada na ADS. 2000, no 03, reposta lá estabilizada. 3192. Golfa Bacerra. Siga Golfa Bacerra. A cabeceira no 7, mais Serra Golfa. Copiado, mantenha a linha do litoral, reporte Vera Cruz. Bom, 84, boa tarde, ponto de espera da 10, está pronto, visual para a França. 7, mantenha o ponto de espera da 10, gol no 884. 84. Chuva leve sobre o aeródromo, o vento 230 graus com 8 nós. Tem pouso livre 10, TAM 3154. Tem livre por 3954. 1967 decolou de Salvador aos 14, chame controle em 1208. 1208, muito obrigado, uma boa tarde. Boa. Desde Salvador, gol 967, boa tarde. Boa tarde, 967, igual 360, será da El Vigilância. Tem possibilidade direto, líder? Obrigado, ONU 967. Obrigado, líder. Salvador, boa tarde, estreia 6327, sente das lutas, gentileza autorização em Deus 240. 6327, Deus 240, aguarde instante para cópia número 2. Aguardo, 6327. Tá 3192, sobre o campo agora, chuva moderada, tá 3192. Sente, 392. Chame torre 11895, tá 3192. Reportante da Juliette, 3154. 895, 3192, obrigado. Azul 4462, chuva moderada sobre o campo, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, reporte estabilizado na LS. 2000 pés, ajuste 10 no 3, reporte estabilizado, azul 4462. É 314 da Oxané. Reduza para 190 nós, desça para 3000 pés. Chuva moderada sobre o campo. Reduzindo para 3000 pés, essa é a 6314. Reduzindo para 190 e descendo para 3000 pés, essa é a 6314. 3000 pés, 190, ciente, 6314. De imediato? Está autorizado, é pista 17. 230 graus, 8 nós, Max Serra Golf. Rio Salvador, boa tarde, tá 3192. 3192, continue a aproximação, pistão no zero, vento 230 graus com 8 nós, enfermaria pista livre. Guarda pista livre, 3192. Serra Golf decolou ao 17, saída Arbor, controle em 1208, Mike Serra Golf. 208 agora, grato. Seu estimado para Salvador, para o aeródromo de Salvador, pouso. Controle Salvador, boa tarde, para o Mike Serra, do Golfo Decolado, na sua escuta. Boa tarde, Mike Serra, Golfo, suba 80, e dar bom vigilância. Subindo 80, na Arbor. 884, decolou zona 8, chame controle em 1208, uma boa tarde. 208, obrigado, boa tarde, voo 1884. 462, aguarde. Quatro, complete a aproximação, torre em 1-1895, bom pouso. 295, Brasil, 4462. Controle Salvador, uma boa tarde, voo 1884. Boa tarde, voo 1884, subi, mantenha 230, saída Pouca. Puxa, 230, Pouca, possibilidade de voar direto na Caju, voo 1884. 1884, voo direto, Jamo. Direto, Jamo, tá perfeito, voo 1884. 4462, ciente. Do 92, solo 1909, libera a direita, chame solo 1209. 19, direita, 3142. Regina 3000, chama 63-14. Desce para 2010, 6314, e 13, reposta estabilizada. 2014, funcionará estabilizado, hoje na 6314. 2, bom, confusa. 3192, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, confirma posição 1-2? Posição 02. 02, sim, 3-4-2. Controle, possibilidade do gol 967, voa, mantiva. O 967, mantenha a saída. Vento 210 graus, 109. Visual agora, azul 4462, tem baixado e travado. Livre pouso, pistão 10, 210 graus, 109, 4462. Livre pouso para azul 4462. Hoje, né? 6314. Complete a aproximação, torre 1-1895, bom pouso. Obrigado. Gol 1967, chame agora Recife, a frequência 1251, alterna 13395, bom, e solicite ótima, está presente. 1251-13395, bom trabalho. Visual com a cabeceira, o 6314. Acusará, pode confirmar o vento, por gentileza? Confirmo, 210 graus, 210, 1-12 nós. Estamos aguardando o seu pouso para posteriormente virarmos a pista para outra cabeceira. Gente, eu chamo 6314. Patrão. Solo, no boa, é o 35627, o sentido de informação azul. Para autorização, Aracaju, nível 1970. Revestido 627, Aracaju, número 2, cópia, aguarde. Aguardo. Copa Serra, controle Salvador. 6327, Léo, pronto? Pronto, cópia, 6327. Salvador e Léo. 240, nível autorizado, via Golf 677, decola da pista 28, primeira curva à esquerda, saída da El, Coral. 1208, controle, acione 5572. 8219-4462. Decola da 28, com curva à esquerda, saída da El, transição Coral. 120.8, controle, 5572, o transponder, o Geneva 327. 327, após quando for puxacionamento. Pode 1884, 1255, 2065, ok. 1884, chame Recife, 1255 e Alter, 1268. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, esse é o Mike Serra Golf, a primeira possibilidade da proa 300 para o destino. Direto de China, quando possível, chamar de pouso. Mike Serra Golf. Te mando aos 1-8, 1-8. 1-8, copiado, Mike Serra Golf. Tião, um abraço, Pereira. Rio 627, Salvador, Aracaju, 190 nível autorizado, via Golfo 677, decola da 28, primeira curva direita, saída Aron, após, direto Aracaju. 1208, controle, 5006, outras fondas. Autorizado então, nível 190, vai decolar da pista 28, com curva direita, saída Aron. Após Aron, autorizado direto Aracaju. Vai chamar o supercontrole 208, apenas o transponder não consegue. 5006, saída Aron, descer de Aracaju. Afirma, só não peguei o transponder. 5006, o transponder. Afirma, 5006, porque 5000 é mais. É forte, puxa estacionamento. Por trás. No 4, solo 24, libere direita, solo em 1219. 219, eu chego na minha 3, eu não. Do 4462, próximo a Juliette. Prossegue, mantém a posição aqui da Juliette, viu? Mantém a posição aqui. 4462, ingresso na Juliette, posição 8. Juliette, portão 8, 4, 4, 6, 6. Paulo Salvador, eu acho, né? 6321. Salve Salvador, China 6314, levando a 6 curtas. 6314, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6314. A 3217, desça para 2000 pés, ajuste no 013, reposto estabilizado no LS. 2000 pés, no 013, 3217. Vai quebrar o uniforme agora, de cópia? Para o pushback acionamento, trip 5241, está na 05 do Fast Break. 241, livre pushback, reporte condutando para o táxi. Quando é que pistola para efetuar o pushback com sua cauda voltada para saída, entrada do pátio principal, ok? Sim, para a entrada do pátio principal. Primeiro. Principalmente você vai manter a chegada e mais só a gente analisa se você pode efetuar ou não. Quebrar o uniforme, confirme o estacionamento e pista de decolagem. Mike Bravo Uniforme, Sierra Novembro India Eco, aprovado nível 1.80. Decola da pista 1.7, perfil de saída Arbor, curva direita, após direto, conforme a rota do plano. Transponder 5565, controle em Salvador 1.208. Confirmaram o controle? Alfa, antes da Juliette, 6314. Juliette, portão 03, Oceane, 6314. Juliette, portão 03, 6314. Mike Bravo, uniforme, cotejamento correto, informação em curso, Alfa, confirme o PLB. Gente, Mike Bravo, uniforme, chame a 2 no 895 para acionamento. Nem do Alfa, nem do Thiago. 3, 2, 1. Oceana 6321, informação em curso Alfa, aguarde cópia. Tem a Alfa já copiado, tá no box 6 para 380. Copiado, Golfo Papa Sé. Agora poderia confirmar, por gentileza, só para adiantar, saindo da 28 é Arbor. Elefa, Elefa 1. Ok, Elefa 1, aguardando a cópia. Portado visual com o aeródromo. P5241 para o táxi, está com 67 a bordo, tem 4 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador. Gente, trip 5241, táxi de Aquilo, Alfa, no ponto de espera Golf, chame 2 no 895, ajuste no 013. 7 Aquilo Alfa, chamará no ponto de espera, sente o ajuste padrão. 5241. 6321, copia. Matheus, senhorita, prossiga, 6321. Oxalé 6321, no Brasília, aprovado nível 380, via Upper Zulu 17. Decola da pista 28, curva à esquerda, perfil de saída Elefa 1. Transponder 5577, controle Salvador 120.8. Afirmativo, estamos autorizados para Brasília, no nível 380. A decolar nos 28, vamos efetuar a curva esquerda, sair na Elefa 1. Aerovia Uniforme Zulu 1757, correção 5577, é o transponder. Outra saída 1208, se aproxima na 6321. Oxalé 6321, cotejamento correto, chame pronto. Chamaremos no 6, 6321. Oi, boa tarde, TAM 3217, estabilizado, Mike Trader, lado Lufa, 28. TAM 3217, cheque o trem, vento 2, 10 graus, 08 nós, o ajuste no 0 no 3, reporte visual com campo. Sente 3217. Estimado de pouso, está autorizado uma centena. Trato. Mike Bravo, uniforme autorizado no HWT, chama táxi. Eu travou vital com a pista, então, 3217. 3217, ciente, livre pouso, livre pouso pista 28, confirmando o cheque o trem, o vento 2 no 0 graus, 1 no 0 mais. Gente, está baixado travado, visual no 03, de repouso para 3217. É que Serra Golf, o Centro Recife, apesar de ser provavelmente ter declarado no plano de voo, é, solicita o ponto de modificação. Atenção, é cancelar as 170 milhas da radial 290 de Salvador, já na descida. Se não conseguir contato com eles, como costumeiramente, cancelo junto com a Rádio Lençóis. Grato, Mike Serra Golf. Ponte Terra pronto, trip 5241. 5241, após a passagem do Airbus da TAN, ele mantém 28. Ali mantém pista 28. Ali mantém 5241. Solo 35, libere a sua esquerda, próxima esquerda. Solo em 1219, aguarde autorização do solo para ingressar na Alfa. Reporte na Delta, solo em 12, correção. Reporte na Eco, solo em 121, decimal 9. Eu Eco 219, obrigado, 3217. Confirmando, 3217. 3217, mantenha a posição. Mantenha a posição 3217. Oceano é 6327, é o solo voltando? Prossiga solo 6327. A pista que usa é 28. É, nós estamos cientes. Vou chamar aqui o número da pista 6327. É, só confirmando, Oceano é 6327. Confirma com a equipe de solo se o senhor vai ficar com a cauda para Juliette ou para o pátio 3. Confirmar 6327. Oceano 6327, só corrigindo, se o senhor tem condições de iniciar o táxi agora, vai coordenar com a torre para ingressar na pista, não atrasar a para decolagem agora, ok? Ok, então vamos fazer isso. Vamos para a torre agora, já temos condições de iniciar o táxi, 6327, está com o nosso comandante, alterando em Salvador, 3 horas e 10, está com o só um momento para o táxi, Oceano 6327. Está 3217, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette 013217. Oceano 6327, Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre no 895. Gente, autorizado Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre no 3327, no ponto de espera da 110, para ingresso, esse é o backtrack. Ingressa, faça o backtrack e reporte ingressando novamente na Taxi Alpha, o Chanel. Seja autorizado o ingresso, procedendo para ingresso na Taxi Alpha. Confirmando o Chanel 327, ingressa via a pista, reporta na Delta, na Taxi Delta para o ingressar no Taxi Alpha novamente. Ok, Seik, vamos reportar então ligando a piscina da X-Ray Delta para ingresso na Alfa, Romeo 6327. Tipo 5241 decolado aos 38, forma o tráfego à sua direita, mantendo meu pé, prossegue para sinal da 17, não interfere com a sua aproximação. O tráfego em questão é um ultraleve super avançado. 5241. Pelo a linha do litoral? Ah, pelo. Aí. Morre. 208, obrigado, 5241. Confirmando, Mike Bravo de fora? Copia. Copia. Bono 966, Campina Grande, aprovado nível 370, via Pêsulo 10, Neuma direto. Decola da pista 28, curva direita, perfil de saída Aron, Zipar. Transponder 5015, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, Campina Grande, 370, Pêsulo 10, Neuma direto. Aron, de par, decola de 28, curva direita, 5095, transponder, 308, contexto. Bono 966, cotejamento correto, chame pronto. Aron, ponto de par, é projeto. Bem. Confirmando, pode taxar via Alfa até o ponto de esperada 286327, mantendo a minha escuta. Ok, gente, vai taxar via Alfa na sua escuta até a ponto de esperada 28. 3, 2, 1, a saída é Lefa 1, ok? Afirmo, é Lefa 1. Obrigado, tá pronto o push na 06. Puxa na 6321, livre acionagem para o táxi. Chamaremos táxi, 6321. Solo Trip 5627, pronto para pushback acionamento. Trip 5627, livre acionamento, chama para o táxi, pátio 3. Deixa eu chamar para o táxi, 5627. Controle Salvador, autoriza o gol para a Serra na proa de Maralina? 7. E aí, ingressando na linha do litoral. Grato, gol para afirmo, trip 5627. Oxanem 6327, ponto de esperada 28, pronto. Oxanem 6327, mantenha a posição na ponto de esperada Golf. Gente, vamos manter a posição no ponto de esperada Golf, Oxanem 6327. Perda 5241, e se voar Conquista, tira da formação? Afirmativo. Conquista 5241, da Trip. Direto Conquista, muito obrigado, 5241. Atingir 2.500, gol 620. Então vai descer e manter 2.500, gol 620, que é a altitude de início do procedimento. Reporte estabilizado. Vai estar lá estabilizado, gol 620. Gol 6327. O uniforme mantém a cabeceira no 7, aguardando instruções. 966, coordeno com a equipe de solo devido a obras no pátio e chame pronto para o táxi. Vai coordenar, chama o táxi, 966. Boa tarde, desça ao nível 050, chegada CARI, o ajuste no 013. 2013, a gente pode descer um pouco mais à frente, pois? Fica a critério sua descida, 2231. 31, haveria possibilidade de voar o Serra Vitor 363? Negativo, 2231. Pode voar se condições pro de Cari. Cari, então, muito obrigado. Alfa de Delta, via Juliette, Alfa e Golf, ponto espera 291. Protaxi, é o trip 5627, PAB de 63 a bordo. Autonomia de 2 horas e 30, alterna Recife. Confirma alternado, trip? Recife. TR-TRIP 5627, tem condição de agilizar o táxi via Aquila e Alfa? Vamos agilizar, Aquila e Alfa, autorizado 5627 da TRIP. TRIP 5627, Aquila e Alfa, no ponto espera Golf, chame a torre no 1895, ajuste no 013. No 895, no ponto espera da Golf, 1013, altimetrão, TRIP 5627. 190 graus, 12 nós, mantendo pro até 2000 pés. Mike Bravo Uniforme. Ingressou na linha do litoral, o Boa Pé, mantendo 1000 pés. Bravo Uniforme. Golfo Papa Serra, mantém a linha do litoral e aguarde transferência junto à torre. Boa Papa Serra. Apenas para informação, o Golfo Papa Serra decolou agora da pista 17. Temos um Xingu na saída Arbó. Seria mais ou menos a proa oeste. Quem chegou a passar essa traça, o trato. Papa Serra, chame agora a torre, 1-1-8-95. 118-95, Papa Serra. Mantendo a proa até 2000 pés, aguarda transferência, controle 1208. Estatuante, Papa Serra, Mike Bravo, Papa. Mike Bravo Uniforme, forma ultra leve, ultra avançado. A sua direita, posição de 3 horas, não vai interferir com a sua decolagem. O tráfego está mantendo 1000 pés sob o farol de tapão em espera. Estou aí, Salvador, Goa Passeia Visual com Aeródio. Se possível, solicito uma base pela direita da 17. Golf Papa Serra autorizado, curva à esquerda, cruzar a final da 10. Reporte girando base final da 17, Golf Papa Serra. Forma o tráfego decolado da 17. Um bandeirante, confirmando, um Embraer 121. Está mantendo 2000 pés. Igual com tráfego, autorizado o cruzamento da 10 para ingresso na 17, com base pela direita, o Golfo Papa Serra. Golfo Papa Serra tem condição de agilizar para cruzamento da pista 10 e girar base no 7? Afirma. Máximo possível, Golfo Papa Serra mantendo a mais segurança e pode girar base final da 17. Passará livrando o Golfo Papa Serra para agilizar. Juliette, Alfa, no ponto de espera, chame torre no 1895, ajuste no 013, confirmando no ponto de espera, Golfo. Ok, Juliette, Alfa, lá na Golfo, ponto de espera, chama torre 1895, boa tarde. Mike Bravo, qual seria pro destino? Qual seria a proa magnética para o destino? 1-7-8, Papa Serra, Mike Bravo Uniforme. Torre Salvador, boa, gol 1620. Tá baixado, travado, visual, Papa Serra. Gol 1620, ciente, tráfego avistado, livre pouso 28, vento 190 graus 12 nós. Livre pouso, 1620. Boa Passar livrou esse da 10, já girando base da 17. Confirmando o Golfo Papa Serra, vento 360 pela sua esquerda. Repórter interceptando o eixo da 17, Golfo Papa Serra. 360 pela esquerda, Golfo Papa Serra. O trip 5627 está mantendo ponto de espera da 28? Ah, firmo, 28. Gente, grato, mantendo ponto de espera. Salvador, passarinho do 2231, agora sem ideal, descida. Prossiga para o nível 050, passarinho do 2231. 0 50, 2231. Papacé, procede na final da... Prossiga na final da 17, reporta na curta. Reporta na curta, vou passear. Solucionar 6327, solicita o nível 180 como final. Subiu uma tenha 180, 6327. Graça, autorizado 180 como final, Solucionar 6327. Solucionar 20, Solos 49, libere a sua esquerda. Chame solo em 121.9, mantenha a posição na taxiway que liberar, aguardando autorização do solo para ingressar na alfa. Vem, pegou o 620. Vai, tá na última esquerda, gol 620, vou chamar o solo. Qual é a frequência? 121.9, no 620 vai livrar na Charlie. Vai livrar na Charlie, gol no 620, 219, solo. Curta final da 17, gol vai ser. Papa Sierra, vento 190 graus 122, livre pouso, tráfego avistado, pistão 97. Tá. É. 5627 ali mantém 28. Ali mantém 28, 5627. Alô, Salvador, bom, boa tarde, gol 1920. Boa tarde, gol 620. Táxi via Índia, pátio 1, posição 06. Seu pátio 1, 06, gol 620. E 5627, livre decolagem, pista 28, vento 190 graus, 139. Sente livre decolagem, pista 5627. Salvador, Oceanair 6321, pronto para a decolagem, está no ponto de espera da 328. Gente, após a rolagem do tráfego da tripa, ele mantém 28, Oceanair 6321. Após a rolagem do tráfego da tripa, apresentado alinhar e manter na 28, Oceanair 6321. Sete decolado aos 52, controle em 1208. Cinco dois quatro um, chama-se Recife, 288, alterna 260. 1288, 260, muito obrigado, bom serviço. Boa. Controle é uma boa, 35627, é a sua escuta agora. 8190 graus, 139. Decolar, vida 28, Oceanair 6321. Saída 156, 27 da tripe. Ali mantém 28. Ali mantém 28. A linha se mantém 28, 966, observando a Bianca. Alfa Tango Victor, informação em curso, será Charlie, copia? Oscar Tango Victor, por seguro aprovado, nível 200, via Golf 677. Decola da pista 107, perfil de saída da El Coral, curva à direita. Transponder 5024, controle Salvador 120.80. Zuno, decolado aos 54, controle 1208. 1208, Oceanair 6321, informa 13 nós de cauda na decolagem. Gente, grato pela informação. Ah. Tango Victor, cotejamento correto, confirme o PLD. Elefa 1. Que a Guaziaca reportou? 3 nós de cauda. Agora o componente de cauda que nós temos aqui no nosso equipamento é de 1 nó. Ah, sim. Canar 6321, contato radar na decolagem, suba restrito, nível 150 na saída da Elefa 1. Elefa 1 restrito, 150, Canar 6321. Canaero 6327, controle Salvador. Lance 28966. Sou Petrolina. Canaero 6314, aguarde cópia. Você confirma a saída? Confirme. Saída é bom? Estamos analisando ainda a pista em uso, ok? Eu chamei a 6314 agora. Estimativo, obrigado. Paulo Salvador, o azul, 4118, paciente da Charlie, pronto, cópia com fim. Quem chamou o solo? O azul, 4118, paciente da Charlie, pronto, cópia com fim. Azul 4118, mantém a escuta para a cota. Mantém interior, saída prevista. Ainda não, estamos analisando a possível mudança de pista agora. Claro. Direita, 300, caso pareça de comunicações, 180 no nível, reassume a rota. Leão 966 da Gol, decolado 56, controle 1208. 208, Gol 1966. Controle Salvador, Gol 1966, Cedarão. Submantenha, o 370 Cedarão, 966. 370 Cedarão, Gol 966. 2231 da Passareiro, desça para 2000 pés, o ajuste 10. 13, reposta brisada na LR. 2000 pés, 1013, o Passareiro vai reportar. Autorizado o acionamento, aguardo para o início de táxi, acho que eu tenho ouvido. Torre 31, não prossiga. Um pouco mais à frente aqui, a gente pode voar o Sierra Victor 364, senhor? Autorizaremos o Sierra Victor 364, mantém ainda para o Odicari, o Passarigo 2231. 31, não mantém. Oceanair 6314, copia. Estimativo. Oceanair 6314, Petrolina, aprovado nível 340. via Peso 20. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock, curva à esquerda. Transponder 5044, controle Salvador 120.80. 340 Petrolina, decola da 10, Momo Flock, 5044208. Chame 6314, cotejamento correto, informação em curso, será eco, chame pronto. Afirmativo, informação eco, confere? Sim, está atualizando no momento o sistema, a próxima é a eco, ok? Já atualizou, eco disponível. Afirmativo, eco disponível, pensei que fosse a Bravo, mas ok, então obrigado, a gente chama. Informação em curso, eco, copia. Gente, pronto, copia, azul 4118. Azul 4118, com fins aprovado nível 340, via Pesulu 21. Decola da pista 10, perfil de saída Arbore Alefa, curva direita. Transponder 5033, controle Salvador 120.80. 150, chamar 6321. Pode subir ao 380-6321. 380-6321. O 6321, o tráfego restringe aí. Para você prosseguir direto, é à sua esquerda, posição de 10 horas, aeronave a 10 milhas, com o centro Recife mantendo 180. É um Xingu. Gente da aeronave, aguarda para retornar à rota, o 6321. 2231 da parceria do Servito 364, resposta privada. Bona 364, vai reportar estabilizado. Pode descer para 1700? 2500, 2231, início do procedimento. Ok, 2500 então, ajuda. Ela tinha sido autorizado 2000, senhor. Copiado, 2000 então, mantenha 2000 pés, resposta avisada. 2231. Eu vou repetir. 310, Gol 1966, está restrito agora ao nível 350, 350. 350, restrito Gol 1966. Confirme. Loma 738. Aguarde cópia. Chame o centro Recife. Frequência 1, corrigindo, frequência 128.8, alternativa 126, decimal 0. Sube e mantenha o 380 nessa proa e após 80, centro Recife vai instruí-lo a voar a pino. Oceanair 6321, Chimarau Centro Recife, 1288-1260, permanece nessa proa, 300, e a Fabel 327. Ou no 966, passou o nível 130, vai chamar o Centro Recife 12685 e alternar 12545. 2685-2545, 966, obrigado. Trip 5627, chame Recife em 12685 e alterna 12545. 2685 ou 12545, Trip 5627. Passarela está totalmente visual, ok, senhor? Complete a aproximação 2231 da passarela e chame torre em 11895. 1895, obrigado. Azul 6918, anteriormente a pista era 28, agora a pista é 10. Vai descer para os 50 na proa de TAP, chegada Mari. 50, 2 TAP, chegada Mari. O procedimento em uso em Salvador, ILS X-Way 6918.